Meus amigos, meus irmãos, tudo que está aí no mundo é ilusão, vai desabar. Pobre daqueles que põem sua esperança nas coisas humanas passageiras. Toda estrutura humana, social, administrativa, que seja, que não estiver firmada na estrutura moral, espiritual, doutrinária de nosso Senhor Jesus Cristo, vai esboroar-se. O próprio Jesus começa a sacudir o mundo. Ele próprio não é mais ninguém. As trombetas estão tocando. Jamais tocarão outra vez em todo o mundo como o farão agora. Os tempos chegaram. Todos verão a vitória da Trindade do Bem. Dado o sinal pelo próprio Cristo, através dos seus secretários do mundo divino, ele voltará. Não temam aqueles que têm que pregar o Evangelho Apocalipse neste fim de ciclo apocalíptico. Se houvesse que temer alguma coisa, seria não cumprir a missão. É aí que está o perigo. Agora vivemos esta parte aqui, ó. Trechos aqui bem ilustrativos. Apocalipse de Jesus, segundo São João, explicado aos simples, capítulo 11. O anjo manda o profeta medir o santuário. Depois, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e me foi dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Estamos todos nós sendo medidos, sem exceção, reis, imperadores, comandantes de todas as crenças, todos estamos sendo medidos. Ninguém pense que vai enganar a Deus, porque aquelas duas testemunhas mártires que foram mortas, aparentemente mortas, estão vivas. Ninguém pode assassinar a palavra de Deus, que não está somente na Bíblia Sagrada dos cristãos, mas permeando todos os textos sagrados e todas as crenças. Ninguém é dono da verdade a não ser Deus. No universo, Jesus na terra. Todos os emissários da religião, da ciência, da política, da filosofia, da economia foram mandados por ele. Só que alguns traem o seu destino, Aí tem que voltar e corrigir tudo. E me deram uma cana semelhante a uma vara. E também me foi determinado, levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele fazem as suas orações. Também estes estão sendo medidos. Mas deixa de parte o átrio exterior do templo e não meças, não tomes a sua medida, porque ele foi dado aos gentios, que por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Isto aqui já teve valor de anos, 1260 anos, mas agora o significado é outro. Outro bem, outro. O tempo é mais curto. Bem que as duas testemunhas continuarão pregando após o terceiro milênio, não mais na condição de mártires. E darei as minhas duas testemunhas que vestidas de pano de saco profetizem por 1260 dias. Dias em linguagem profética respondem a anos. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhes dano, sairá fogo das suas bocas e devorará os inimigos. Que fogo é este? A palavra forte? A palavra que dói, mas que cura. Depois que elas tiverem acabado de dar o seu testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Poder político e poder religioso, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado uma vez somente em Jerusalém, e é todos os dias crucificado em todos os locais onde é negada a sua doutrina por aqueles que dizem seguir os seus passos. Crucificar Jesus é isso. Deus é amor, disse João Evangelista. E disse porque aprendeu com Jesus, foi João Evangelista que registrou o novo mandamento do Cristo. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. Os habitantes do mundo se alegrarão por causa da morte deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus entrará neles, que se erguerão sobre os seus pés. E aqueles que os viram redivivos, sobrevirá grande medo. É? Aqueles que os virem redivivos terão grande medo. João Evangelista colocou aqui no passado os verbos, mas eu estou, que ele assiste um fato no tempo de Deus, que é o tempo presente, que para Deus o tempo está Para nós é que por causa de dias, noites, madrugadas, nos acostumamos a esta questão do dia passar, do tempo passar. Mas para Deus o tempo é, daí o sentido da eternidade. E ele, João Evangelista, ele ingressou de corpo e alma no dia do Senhor. E aí perceberemos, integrados no dia do Senhor, o dia universal do Senhor, o espaço e tempo do Senhor, aí sim estaremos aptos para descobrir a data do dia do Senhor histórico, a data histórica, porque também é o julgamento final. Senão, como entendermos João Evangelista dizer àquela altura que ingressou no dia do Senhor, em êxtase no dia do Senhor? Sim, porque o dia do Senhor é isto, esta integração no Cristo, no Espírito Santo, no Pai Celestial. Aí sim você vai saber qual é o dia do Senhor, o dia histórico do julgamento final. Aliás, o julgamento final é um acontecimento dinâmico. Já dissemos isso há décadas na pregação da LBV. E as duas testemunhas mártires ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E se elevaram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram subindo. Naquela hora, sobreveio grande terremoto, derruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, é um número simbólico dos que usaram o misticismo no mal e se desfarão nos seus enganos, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. 7.000 morreram, 7.000 ligados aos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que usam os dons divinos para enganar a humanidade. Atenção, geração dos Paulos na LBV. Porque vivemos esta época, vejam bem, cumpram as suas missões, destemidamente, porque pediram antes de reencarnar. Atenção, mocidade legionária, pré-mocidade, soldadinhos de Deus, porque diz o versículo 14 do Apocalipse: é passado o segundo ai, mas eis aqui o terceiro, que cedo virá. Para vocês, então, que tem esta missão descrita no capítulo 11 do Apocalipse de Jesus, aplicado ao simples, a prece de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as suas almas sejam fortalecidas e vocês não tenham que amargar milênios de milênios, distantes dos corações queridos, um exílio tremendo, para que não tenham que ficar procurando no céu de planetas mais atrasados o paraíso que perderam por não terem honrado o compromisso com aquele que é o caminho da verdade e da vida, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças, Jesus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou.